olhei pra vida e disse: ei, talvez não seja ruim assim. Eu sei que tem uma luz no fim, é foda e vou. Porque o caminho não tem parada, não tem parada, parada é dizer: ei, talvez não seja ruim assim. Eu sei que tem uma luz no fim, é foda e vou. Porque o caminho não tem parada, não tem parada, parada é. E eu sigo com a minha fé, sem dar ré, sem migué. Mais um rap, mais café, virou trampo, não é rolé. Que eu vou até onde der, com meu pé e minha mulher. Pro que der e vier, pra quem é, não quem quer. Pedro Loto faz o beat, Nogue rima no apetite. Cumpre dela mais o sit, e os loucos do cacife faz a tour em várias city. Meu sonho é fazer isso, pra seguir tá difícil. É vários vícios químicos, eu não sei se eu tô perto do fim. Eu espero até vir, eu tô com esses moleque tá aqui. Não é só cash, eu não quero só jean. Não é o estupim, é que eu vejo a cena do rap, eu não enxergo sem mim. Quem amou diz pra mim que o nosso calor é vapor. É um corte forte de Bombay, vamos tomar. Mas minha vida é sofrida, corrida só me faz correr pra mais um show. Princesinha, minha vida é meu flow. Eu pago conta com esse flow que os mano tenta imitar. Águas que passarão, passa, nem tudo passa são. Drácula, sangue suco, eu tive várias. E é tão difícil não se entregar. Ô querida bandida, eu não consigo viver sem te ver porque eu sou. O filho da noite, meu motivo no som é simplesmente ter onde a minha família morar. O meu motivo é simples, só bandido tenso. Tão marcante quanto o silêncio. Amizade é simples, tá sabendo. Pedro Lorde, vixe, eu sou grato, é nós mesmo, vagabundo. Eu que montei o time, mais que supremo. A minha mãe me disse, ó, jamais sonhe pequeno. E se eu for do tamanho do meu sonho, meu mano, eu roubo o jogo em um ano, é só eu falar valendo. Ei, talvez não seja ruim assim. Eu sei que tem uma luz no fim, é foda e vou. Porque o caminho não tem parada, não tem parada, parada é dizer. Ei, talvez não seja ruim assim. Uma luz no fim, é foda e vou. Porque o carinho não tem parada. Não tem parada, parada é. Alguém me disse ficar na disciplina. A vida é cruel, se resolva lá em cima. Melhor não existe esse papo que determina. É sua liberdade contra a justiça divina. Paguei pelos pecados de viver que nem louco. Sobrevivente, sempre amante do jogo. Cavando as cegas, fui em busca de ouro. A chapa é quente na terra de Marlboro. Simplicidade é valorizar cada momento. A força maior tá dentro do seu pensamento. Não me arrependo de nada que fiz. Só ficaria nessa se não fosse feliz. Pés no chão, além das nuvens. No caminho do bem, energias do além. Sei que Deus é o juiz. Só depende de você, menor. Viver a vida em paz ou assumir esse B.O.